querida, porque eu ainda te amo. Não chore, meu bem, porque eu vivo só pra você. Esqueça a tristeza e venha, porque eu te chamo. Te amo e nunca, jamais eu irei te esquecer. Te quero, eu te adoro, não fique pensando em coisa ruim. Não vê que eu sofro também por você, se encontrar assim. Eu quero que você esqueça a tristeza e venha pra junto de mim. Sorria, querida, porque nosso amor nunca terá fim. Esqueça a tristeza e venha, porque eu te chamo. Te amo e nunca, jamais eu irei te esquecer. Meu bem, eu te quero, eu te adoro, não fique pensando em coisa ruim. Não vê que eu sofro também por você, se encontrar assim. Eu quero que você esqueça a tristeza e venha pra junto de mim. Sorria, querida, porque nosso amor nunca terá fim.